brava, na quebrada, na quebrada, descuidou, bicho pega aqui, na quebrada, descuidou, bicho pega aqui, na quebrada, descuidou, descuidou, na quebrada, na quebrada, na quebrada, descuidou, bicho pega. Junto com o boi forma o bolinho, ali na quina, tem uma pá de mano, tem uma pá de mina, fumando até umas horas, jogando a vida fora, pra arrumar uma treta, não, não demora. Tem arma na rodinha, dizem que é pra garantir, na rua um disparo, de casa deu pra ouvir, altos moleque banda, indo pro saco cedo, altos desacerto, o povo anda com medo, a polícia mostra a cara, sempre na hora errada, pra cobrir o corpo, deitado na calçada, eita mundo violento, no crime pouco escapa, miséria em alto nível, formando os psicopatas, deficiência na barreira, deixa a droga chegar aqui, pros malucos vida louca, rouba pra consumir, e na lombra da parada, faz e acontece, até chegar a hora que sete palmas ele desce. Aqui na quebrada descuidou, bicho pega, aqui na quebrada descuidou, descuidou, na quebrada, na quebrada, na quebrada, descuidou, bicho pega aqui, na quebrada, descuidou, bicho pega aqui, na quebrada, descuidou, descuidou, na quebrada, na quebrada, na quebrada, descuidou, bicho pega. Menos uma vida, mais uma mãe de luto. Mais um defunto, policial e bandido, bandido e traficante. Medo da guerra, um corpo mais adiante. Bala perdida, latrocínio na avenida. Aqui mais inocente, também perdeu a vida. Aqui falta alegria, impera a lei do medo. Os menorzinhos estão indo embora cedo. Meu Deus do céu, muda logo essa agonia. Será que a paz vai reinar algum dia? Periferia, sangue jorra no chão. Mais uma mãe, velho filho no caixão. Aqui na quebrada descuidou, bicho pega. Aqui na quebrada descuidou, descuidou. Aqui na quebrada, na quebrada, na quebrada descuidou, bicho pega. Aqui na quebrada descuidou, bicho pega. Aqui na quebrada descuidou, descuidou. Aqui na quebrada, na quebrada.